Tudo que você queria está aqui. Tudo que você queria está aqui. DJ Carlinho Mix. DJ Carlinho Mix. Agora botando na pressão. Manda ver, meu DJ. www.portalaugustocorrea.com.br. Já não.

Tirei, botei, tirei. No fim do movimento você fala. Tirei, botei, tirei. No fim do movimento você fala. Tirei, botei. Carlinho Mix! DJ Carlinho Mix, o top DJ! Estúdio Mix Multimídia. Banca do Piratinha e os lançamentos mais tocados do Pará. Essa aparelhagem que a galera tá valor é o Pop Life. Chegando com amor, DJ Zales e Juninho, preste atenção. Essa aparelhagem que move a nação. Eu vou te falar de uma aparelhagem. Dá muito valor no Super Pop Life. A nação multidões, a revista corações. Tudo!